você é que nem música chiclé, que não sai da cabeça. Ou aquele cheirinho de café que invade a casa inteira. É chuva na janela quando eu vou dormir. É chá de camomila que a mamãe preparou pra mim. E já preparo o coração pra todos os sorrisos que virão, pra todo choro que chorar. E se a saudade apelar, pode ser do outro lado do mundo, eu vou estar, eu vou estar. Coisa de Deus, você e eu, nem vi o amor entrar, veio pra ficar, pode demorar. Sofá, sebamos sem culpa, fica à vontade, a casa é sua. A casa é sua. Tudo bem, galera? Grande Michel Teló, vamos que vamos, Jorge Mateus. Prepara o coração, compadre. E já prepara o coração pra todos os sorrisos que virão, pra todo choro que chorar. E se a saudade apelar, pode ser do outro lado do mundo, eu vou estar, eu vou estar. E coisa de Deus, você e eu, nem viu o amor entrar, veio pra ficar, pode demorar. Sem culpa, fica à vontade, a casa é sua. A casa é toda sua. Fica à vontade, a casa é sua. A casa é sua. O senhor tá lá. Jorge Mateus, pelo amor de Deus, rapaz. Boa demais, irmão. Que lindo, é isso, lindo, hein? Lindo. Coisa boa, irmão. Ô, gurizada. Tudo bem, Curitiba? Como é que vocês estão aí, gente?